vento tropical. Todas as cores que eu puder te dar, toda fantasia que eu puder sonhar. Bastante tempo pra te amar.